excellent. Autorizado, está tocando para o táxi, 1621. Segura o táxi. Azul 9134, copia a torre? Afirmo, Sam. 198 ao controle, gente. Tu, 934, contato na Rádio da Colégio, assim, mantém 70, sai da Conde. 70 na Conde, gente. Então, já de branco sobrevoo, se autorizado, cruza o eixo. Operador Delta está autorizado, cruzamento da sinal da 1-0, reporta no sinal, na sinal da bata. Reportar na sinal da bata, o Vitor Delta. Delta Delta, vento 100 graus, 129, reporta solo controlado da base. Reportaram solo controlado, Delta. Desse mantânio de voo 050, autorizado a chegar da Mária. Descendo para o 050 na Mária, na 390. Ao corte, frequência livre. Confirmando o seu veio aqui no momento. Estacionado 0162. Delta Fox 7, na prova da rotatória, chame de voo com o campo. manter com a espera, vamos ver aí. Gente, agora é transferência de comunicações. Uno 621 autorizado, Linhares do Colapso está 120, já tomou 30 graus, 12 light. Tá autorizado, deve de Colapso, está 10, bom, beleza, não? Bom, Salvador, bom dia, o Papatango Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, prossiga. Acompanhamos na rua da Rotatória para o pousão no centro do Eco Delta Fox. Então, o Eco Delta Fox reporta na vertical da rotatória. Delta Fox. Salvador, muito bom dia. Eu peço que o programa 2 informação mais. Segundo 98, planificação, disse manter o nível de voo 0620 pelo voo de Chile da Mare. Auro 3 na aproximação chumada, Salvador. Salvador, da Fatal Mark, fique à disposição da Zona 3 para a Grande Salvador. Avenida Mark, até ser condições de viagem e corredores, altímetro 105, até 1500 pés, chame em Paripe. Eu segui como o Thiago Fiota, por frente, tem contato visual comigo? Apenas, está certo do prato, na Grande Mark, até em Paripe. Certo. O número 21 decolado 44, controle 119, décima 8. 19, 8, boa. Controle em Salvador, bom dia, 1621, faça 1200 na letra, na Euleda, mote lá. Eleusão no contato, rádio Randa Colégio, submantendo nível de voo 360 após 2010, Euleda. Após 2000, Euleda, o voo 1621. Eco Delta Fox, mantenha a rotatória e aguarde as instruções. Vai circular na rotatória, confirme. Afirmo, Eco Delta Fox, faça 360 pela esquerda. Delta Fox. Autorizado meu localizador, Guará 03. Guará 03, para ingresso no circuito de tráfego, eu chamo agora para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, Guará 03. Estou viajando, meu patrão. Bom dia, Guará 03, estabilizado na X-Way da onda 0. Guará 03, ajuste 1015, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aproximação, aguarda autorização de pouso, Guará 03, já consegue baixar de trabalho. O Delta Fox tem condições de realizar 360 na vertical da RMAR? Eu só posso manter aqui, vai o aqui que aguardar mais um 360? Afirmo, mais um 360, Eco Delta Fox. Delta Fox, só fazer mais um 360, aguardando para liberar. Afirma, Eco Delta Fox, mais um 360, aguardando e elétrico, está 3, 8, 4. passar, e passou a opção da final da 1-4, lá que vai pra fora. Foi o bom, 648, pode ser o ponto. Golo 648, mantém o ponto de espera. 03, por que tem que ser lá? Eu tenho aqui que você se encontra no 02, confirma. Ah, sim, corrigindo. 02, confirma aqui. Ok, sim, está autorizado, mas está pronto, tá? Está pronto, tá? É, 1-4. 0398 é o 050. É o 09, prossiga. Avião 09, confirma a final de 1722 no transponder. Sim, o acionado 1722 descontado. O logo aqui é 110, então é uma consciência de 250 metros. Avião 09, mantém condições de 810, estamos iniciando o sobrevoo na região tensionada. A gente está mudando este setor, o Guardião 09. Tá, Golfiosca, voe rotatória. Rotatória da presente, Golfiosca. 9-6, LLS, separa 2000 pés, chama estabilizado no localizador, altímetro 9-0, 9-5. 9-0, 9-5, colar estabilizado no localizador, LLS, 6-2-9-6. 1-6-4-8, ali mantém a pistola 0. Ali mantém a 9-0, 6-4-8. Guará 03, Solas 49, confirma o pátio? É o primeiro pátio na esquerda. É na esquerda, agora não. Pátio militar? Não, boa, de prioridade. Já libera direito e chama o solo 1, 2, 1, décima 1. Deixando na delta, solo 1, 2, 1, 1, 1, 1. Agora passou a curta final no soco embaixo travado. Eco Delta Fox, avistado, autorizado, pouso, pistão 97, vento 1110 graus, 119. Boa, Delta Fox, liga o pouso no céu. Golo 648, autorizado de decolar, pistão 90, vento 1110 graus, 119. Lima que lá estou, só mais um minuto. Servo, já estou no ponto a mais, pode me deixar. Eu vou dar o contato para o segundo, confirma o caixa. Autorizado o backtrack, livre à esquerda, estacionar a frequência livre. Lima aqui o USB, autorizado o ingresso, pistão 7, está acompanhando o pronto. que o X-ray mantenha. Salvador, muito bom dia, o Santos 32 está no meio, está passando o dia Serra, Baixada Pecado e Flop. Tá 3896, ajustado, autorizado pouso, pistola 0, Antônio 20 graus, ano 1 Nice. Livre pouso, 120, 11, Santos 32 está no meio. 1648, decolador 51, controle 119, décima 8. 198, 648. Corrigiu. 251, na antena 3, 325. Corrigiu, primo do lado, gol, já me recife em 125, 1, alternativa 3, 325, gol no meio 2, ó. Recife agora, 125, 1, antena 1, 3, 3, 2, 5. Controle na jogada que marca os outros pés. Gente, eu fui 360 pela esquerda, nós vamos ver aqui mais. 360 pela esquerda, é boa de transferência junto a todos. Tá, 360 pela esquerda, agora vai ter mais. Fator, gol na 648. 648, contato radar na decolagem, subiu até 350, sobre a Fuca. Na Fuca, 350. Mais desce para 3.010, altímetro 1015, desconfigura a gestão vertical e cabo. Para 3.010, altímetro 1015, desconfigura a gestão vertical e cabo. Romeu, Oscar, Mike, Romeu, Sofia. Solicito descida a partida presente. Sete. O terceiro encontro com as iguais. Metro Salvador no 05. Descendo para 1000 pés. Autorizando o sequência livre a partir de agora, chame ingresso na nossa CPR, Salvador, Mike Oscar. Né? Corredor X, sobe pela rede 2, farol na barra. Vamos lá, vamos. Passa o desarro do outro avisador, está 3198, completa decimal 100 e X na torre 18, decimal 95. 3198. O azul 9134, passando 1-0 para o Gustavo. FL 9134. Passado agora 30 milhas nordeste de Salvador, é subido para 170, serviço já está encerrado. Chame o controle da LKJ, frequência 20, decimal 3. 9134. 203. Este é 9134. Controle Salvador, guarda 09. Prossiga. Cabe igual para a nave nacional, vai 7, Guardião 09. Fome na final é pouso ou sobrevoo? Fome na final para o CGL. Sete, três, nove, desce para 2000 pés, nível S, altímetro 1015, chama estabilizado. Checando para 3000, vai remontar estabilizado no 739. Oceaneia 6140, decolador 457, controle 119, decimal 8. 198, Oceaneia 6140, obrigado, vamos para lá. Oi. Salvador, muito bom dia. 3198, estabilizado, S2. 3198, Oceaneia 095, ajustado, informa um tráfego. Pousando agora na pista 107, um Charlie 1950. 1900, back-track, reporta livrando. Para pouso na localidade próxima Timbre, conta pelo contato de aproximação. 71739, chamando para o Guardião 09, na alta, o que está acontecendo para a alta? Frequência livre, Guardião 09. Aeronave, chamando para o Guardião 09. Pode ficar mais um, meu? Michael, você autorizou a liberar a frequência? Ah, traço do Instituto de Conhecimento do Controle. Informe ingressando na CPE em Salvador, a 20 mil da faixa. Sim, Arthur, 3-2, acione identificação. Arthur, 2, contato radar agora a 65 milhas no nordeste de Salvador, mantenha a boca do Salvador, chame no ponto da descida. Isso mantém 040, passo por 3-2. Aqui no Facebook, sequência livre, chame no retorno. que Mike autorizado pouso pista 197, vento 120 graus, 1119. Livre pouso 17, 9 deck Mike. Alô, 1, 2, 1, última 1. Direita, 1, 2, 1, 1, obrigado. E, desce. Ação 3, 2, controle. Ação 3, 2, controle, Salvador. Colômbia 140, Recife, 2545, Alterno 2085. 1245, confirmado. 1285. 1285, obrigado, vamos lá. Mari, tomou 864. Ação 32, controle. Passou como recebe, passou 32. Foi bom se dá presente, passou 32, para interceptar a chegada bom. Mais ou menos, siga. Gente, eu vou ficar mais ou menos, corredor forte, tá forte, direção do corredor, tá lá, você. Quatro é apresentada para esse fato da presente. Papai informe mais uniforme. Pela identificação, autorizada a chegada a bordo, desça até o 050. Passou 3-2, confirme velocidade na descida. Informe mais uniforme velocidade. 2-2-3. A gente mantém o passo acostamento, uniforme mais uniforme. Quatro, bom dia, informação de sistema, lembre, está pronto para cópia? Copia, 9-0-4. 9-0-4 da Gol, autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decolagem da 1-0 com primeira curva esquerda, na saída Momo, Cogibo, Kiro, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após Frotti, Lopes 1-1-9, rota do plano. O transponder é o 5-1-2-2, controle 1-1-9-8. Autorizado 370 Fortaleza, decolando a pista 10, que é a curva esquerda, na saída Pompe, Cogno, Bruti, Campeso 19. 5122 de Transponde, 198 controle de voo, 1-0-4. Qual é o protegimento e pode ser um pushback? 1-0-4. Contato 0-4. Rolando 864, sem restrição até 3.000 pés, eu estimo 5.000. Sem restrições, 2.864, correto, né? Elisado 2.000 pés, Gono 864, Fábio Vrelhete. Formaria. Oscar Mike, Romeu, voo em rotatória, repórter do João Conocete. autorizado até o 050, 50, negativo 150. 050, uniforme. Contando 220 mais, uniforme mais uniforme. Passou 3-2, sua filha. Você tem que dar a prova de pelo, devido à gravação de bofe. Passou 3-2, inicialmente mantém a prova de bofe, devido a seu processamento, que você tem o número 3. Mas o exercício de desvio está livre de desvio, sujeito a reparação das afetas. Oscar Mike Romeu, visual como 7? Afirmo, visual. Para ingresso ao circuito torre 1895. Interceptando o LF 18864. 64 completo LF, passando Duna, torre 1895, bom dia. Papapá Uniforme, Mike Uniforme. Na torre de Duna tem condições de completar, interceptar e completar final? Na presente Rua e Duna, mantendo a velocidade, ainda invertida para o 050. Direto Duna, mantendo a velocidade até o 050. Pessoal, mais um 360, o Oscar mais Fabião. Primativo Oscar mais Fabião. Alfa, reportaremos antes da Juliette, no 864. De decolagem, são 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-3 nós. De decolagem da 1-0, 0-4. 6200, identifica a chegada Mário, 270050. Mário. E 6200 autorizado. Uniforme, mais uniforme, esquerda para o 150, nessa frente, está com o localizador, reporta estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado no lado. Coordenação para Brody Floripa no 094? Cadê a saída? No 094? Ok, eu mandei no 094. Passou 32 após o meio do separador 2010, ajuste no 15. Pode passar, pegou, deve ser na 2000, passou. Repassa o localizador, passou 32. Passou, ok. A porta do localizador, passou 32. Ele está mais pelo carro de fabricação? Papapá, uniforme mais que uniforme. E quanto é o custo do localizador? Torre 1895. 1895. Passou 32, está livre, Alex. Livre, Alex. Passou 34, 340 federal. 340 da ela. Possível morte. Após 2000 autorizado, lida. Uniforme Mike Uniforme autorizado. Pouso pistão no 7, vento 1, 1-0 graus, 1-5 nós. Já a pista de base para final baixou e travou no plano. Após o pouso, o uniforme mais uniforme prossegue para o pátio 5. Change, uniforme mais uniforme. Paterna 1-2-6-8-5. 2-5-5-2-6-8-5, 1-0-9-4. Alemanha 200, reduza para 2209. 220, reduzindo 6220. Uniforme Solo 29, libera a direita, ao seu próximo satélite. Informador, é o pastor 32, estabilizado em LSMC910. Pastor 32, ajuste 905, reporta ao externo. Pastor 32, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 159. Filme pouso, cabeceira no 0, confirma. Está deslocado ou está normal, cabeceira? Normal. Ok, grato. Olimpo 08, bom dia, aguarde um instante, qualquer dúvida. Olimpo 08, apenas confirmando, segue para a área Netuno. Zero zero controle, Olimpo 08. 2014. Azul 4207, Rússia, são 251, alterno 3325. 251, 3325, agora Azul 4207, certo? Avião 09, prossiga. Este é o Rio Litoral, reporta no Travão de Pessoa. Vai voltar, o Travão de Pessoa, Rio Litoral, o Avião 09. E antes, Mike, no pátio 4, confirma intenções? Gente, novamente, Mike, número 2 para Copa Vale, escute. Mike, quantos milhas se afasta? Sucesso. Contorno do litoral, torre 295. Torre 295, guarda agora. Está presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporta para a gira base para o 1-7. Reportará a gira base para o 1-7 e a gira. O número 4, agora distante. Levante, vai aguardar a escuta, que eu já estou. Identifica a chegada Mário 2-0-5-0. Principalmente com a chegada, 1-1-6-2. Assana 5-1-1-5, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5. Depois 08 no pátio militar, confirme a violência.